auge dos reis, Senhor dos senhores, canto aleluia ao rei dos reis, Senhor dos senhores, canto aleluia, canto aleluia. Não há ninguém como tu, não há outra além de ti. Majestade santa, indescritível.